passado, minhas dores e aflições lá na cruz, minha vitória, nova vida, nova história, sangue derramado, preço que foi pago. Compara ao grito que foi dado, está consumado. Preço que foi pago por amor.